bota. Você podia ter caprichado menos no meio. Bota nela. Devia ter pegado leve na hora de amar. Paga tudo. Podia ter falado não ao invés de aceito. Talvez a história da gente não tava onde tá. O que eu dei pra você? Bota.